Salve galera, ligado no vídeo da bola. Estamos novamente no ar aí para gravação de mais um programa. Hoje vamos comentar aí a Champions League, né? Resumir aí a Champions League, os campeonatos, os principais campeonatos europeus, o Brasileirão, né? Vamos falar aí dessa última rodada que teve o Fluminense se sagrando campeão. As especulações, né, no mundo da bola. E vamos também resumir o Mundial de Clubes. Hoje a gente tá aí com o Fagner, dois Pedros, o Pedro Costa, o Pedro Luiz e o Murilo. Fala aí, galera. Bom, boa Opa! noite, né? E vamos começar falando de Champions League, né? Real Madrid, o time que perdeu de 5 a 0 para o Barcelona, foi o melhor time da primeira fase, 16 pontos. E agora é esperar o sorteio, né? Sexta-feira. Polêmico, hein? O Fagner é tão polêmico que não deixa nem de se apresentar, nem dar vamos. oi, e já começa a falar, Exatamente né, isso que eu Pedro? ia Volto falar. terminar terminem de se apresentarem. Certo. Boa noite, pessoal. Bom dia, sei lá que era, vocês vão estar ouvindo isso aí, então vamos aí, já que o Fagner começou com o assunto, né? Quem mais falta se apresentar? Porque, né, é verdade. Boa noite. Meu nome é Murilo. Tenho 20 anos. E há 5 eu não bebo. Tô muito feliz hoje. Que bom, palmas pra ele. Boa noite, galera. Estamos aí comentando os assuntos da semana aí com vocês. Cara, impressionante o sotaque. Coisa absurda. A apresentação Mineirinho, do Pedro aí foi de jornalista graduado, né? Estilo William né? Não Bonner. foi. Saco mesmo, né? Não, não sei como é não. Obrigado. Então. Então, vamos começar aí Que bom. com os campeonatos europeus. Não era Champions League? Não, vamos inverter a ordem, né? Você que não prestou muita atenção na nossa conferência de antes do podcast, está aí Ah, é. perdido durante a gravação do É que eu tava programa. cantando a música do Paulo É Ricardo, dá licença. a música do grande Big Brother, Big Brother Big Brother. Brasil. Mas isso não vem ao caso, a gente vai comentar aí os campeonatos, os principais campeonatos, né? Inglês, italiano e espanhol. Há quem diga que também entraria nesses grandes campeonatos o português, ou quem sabe o russo, ou quem sabe o sueco, ou quem sabe o dinamarquês, mas a gente vai falar só dos três. Bom, vamos começar então pelo inglês. Rimou, né? Você Fica viu, né? bonito. Rimou. Então, vamos começar pelo inglês. Bom, galera, Não. o inglês, o grande time do Pedro Luiz começou muito, quer dizer, terminou a rodada muito bem, né? A rodada foi completada hoje. A rodada do campeonato inglês foi completada hoje. E o Arsenal A gente precisava mesmo precisava, infelizmente. jogar. E o Arsenal acabou perdendo com o um gol do grande. Como é que é, Fagner? O apelido aí do. O apelido não, a denominação do grande Park Ji-sung? O grande, grandíssimo parquezinho Parque de gaúcho marcou um golaço de cabeça. Então, Cadê a o imparcialidade do parquezinho jornalista brasileiro? gaúcho, ele Gaúcho. só se destacou porque o Nas Rei. Não pôde fazer uma boa partida, assim como o Chamakhna teve apagado hoje. Mas segundo turno tá aí pra gente dar a virada. Ah, tá. Nasrei. Nasrei. Sabe o que é Chamakhna interessante? tá precisando trocar o óleo, hein? Porque Val Baiano é Em melhor que terra de Chamakhna. Chamakhna, Nasrei é Por rei isso que a mesmo, gente né? tem. Por isso que o Chamakhna é o melhor jogador depois de Pelé. Então Nossa. vocês vão aí. Se pode, porque o segundo melhor da história não pode. É o que eu digo. E segue a vida. Então, vamos dar uma passada. Tem gente que não tem as coisas, É, né? infelizmente. Meu O que que Deus. esse cara tá É caçando no tipo quem podcast torce pra no meio da Juventus, bola, né? né? Meu O que que Deus, esse meu cara tá caçando no Deus. podcast no meio da bola? É incrível. E tá comendo. Bom, então vamos ir dar uma passada nos resultados da rodada, 17ª rodada, que terminou com o Manchester United, mesmo com um jogo a menos contra o grande Blackpool. Jogo odiado pela neve, é isso? Isso Pois mesmo. é. É. Jogo pela 16ª rodada, né? Que foi adiado. E mesmo com o jogo a menos, o Manchester United tem 34 pontos, 2 a mais que o vice-líder Arsenal. E não perdeu Não ainda, né? perdeu ainda, é o líder do campeonato. Então vamos dar uma passada nos resultados. Sábado a gente teve 6 jogos. Fulham 0, Sunderland 0. West Ham, grande West Ham, amargando a lanterninha do Opa. campeonato. 1, Manchester City 3. Stoke City 0, Blackpool 1. Stoke City perdendo em casa. Everton 0, Wigan 0. Aston Villa 2, West Bromwich 1. E o Newcastle vencendo o Liverpool por 3-1. No domingo a gente teve 3 jogos. Bolton 2, Blackburn 1. Wolverhampton 1, Birmingham 0. E Tottenham 1, Chelsea 1. E hoje o melhor jogo da rodada, né, o grande clássico da rodada. Vencido pelo Manchester United contra o Arsenal 1-0. Gol do... Parquezinho Gaúcho. Ah, viu, né? Mas vocês não vão falar que o melhor momento da rodada foi o gol sofrido pelo Gomes, né? É, o Gomes teve uma atuação pífia, né? No jogo É, ele contra o é Chelsea. pífio. É, ele é. Não, não teve atuação pífia. Se tivesse pífia, ele não teria defendido o pênalti e Ele teria não fez perdido. mais do que Conseguiu o a... Ele empate, não pelo fez mais menos. do que a obrigação dele depois dele ter dado um. E o gol no Ramires. Não, vou pensar. Ele falhou no gol, fez o pênalti e defendeu. Tá 2-1 para os erros, né? Então ele foi É, mal. foi muito mal. Então, qual foi o destaque dessa rodada? Tirando o Manchester United, que venceu o clássico, hoje é o líder com um jogo a menos. A Oi? derrota vencendo o Blackburn. A derrota do Arsenal e o Bolton vencendo o Blackburn, que demitiu o treinador. É, o Blackburn demitiu o treinador. Verdade. E aí, galera, o resto do povo aí, quais foram as grandes destaques? Eu me recuso a comentar essa rodada do campeonato inglês. Acho que estou de luto desse campeonato. Sei, Fagner. Ah, é bom pro Manchester, né? O resultado ganhou, tá com um jogo a menos. E se ganhar o jogo do dia 25 contra o Blackpool, Se dispara na ponta ganhar. e. É, Ah, ganha cuidado com o certeza. Blackpool, porque ele meteu 1-0 no Stoke City, no Britannia Stadium. Olha lá, é perigoso. Daí, velho, nós vamos ganhar. Pois é. Então, mais nada a comentar sobre o campeonato inglês? Não. Não, eu acho que o time que merece estar na liderança do É. campeonato e o time que vai ser campeão já praticamente já é campeão de inverno já. Eu também acho, eu concordo, Fagner. O time que merece. O time que está apresentando o melhor futebol, né, da competição até agora está na liderança, que é o Manchester. Isso aí é indiscutível, eu acho. Não, eu não Eu acho. acho. Eu acho. Eu acho que é o Arsenal. O Arsenal Eu tá também acho jogando que é o muito mais Arsenal. bola. Não, eu não acho. Só que assim, o Arsenal. Hoje, se os dois pudessem perder, por mim, tava ótimo, porque. É, porque o jogo foi muito ruim. Foi Puta, demais. Foi jogo muito chato. Outro chato. time também que tá chegando com Nossa. futebol. Assim, não tá jogando futebol vistoso, mas tá chegando. Por fora é o Manchester City, né? Já tem 32 pontos. É o terceiro colocado. Dois a menos que o Manchester. Isso aí é cavalo paraguaio. Será? É, pra mim também é assim. Até quando o Manchester City vai aguentar? Será? Se o Tevez sair, então. É, o time em terceiro no campeonato tá em crise. Vocês acham que pode ter uma surpresa aí figurando entre a Champions League esse ano? O Tottenham e o Bolton, talvez. Por quem sabe? São quatro, né, na Champions League esse ano. São. É um ou dois só É, o na UEFA Tottenham Europa entre os League. 5 primeiros, pra mim, já é surpresa. Eu não sei Ah, se o. valeu. Vocês perderam pro Tottenham no Emirates com o gol do Cabu. Exatamente, a Não, mas é surpresa a acontece, rivalidade. zebra tá aí no futebol. Rivalidade, a gente só rivaliza com time grande, rapaz. Ah, tá. É, É, rivaliza com o veio. time grande e não É. ganha, velho. Valeu, Exatamente o que eu ia Fagner. falar. Valeu, valeu, valeu. Não Não consegue consegue nem empatar. do. Isso é uma puta conspiração contra a minha Não pessoa, beleza? consegue ganhar nem do Tottenham em casa, vai ganhar do Manchester fora? Aí. Como isso? Bom, voltando É. ao assunto, então, campeonato inglês, não desviando o foco. Bolton, Tottenham e tal. Quem sabe o Sunderland, não? O Sunderland não pode chegar, não? Não. Não, é difícil. Quem tem que ficar esperto é o Chelsea, né? Porque o É. Chelsea tá caindo muito de Chelsea. rendimento e é capaz que o Tottenham belisca essa quarta vaga da É Champions verdade, League. então até a terceira, né? Porque o Manchester City tá lá. Pode. Por isso que o Bolton tem até alguma chance de chegar na Champions É. League, mas eu ainda acho muito remoto. É verdade. Bom, galera, vamos dar uma passadinha na classificação então. O Manchester United é o primeiro, 34 pontos. Lembrando, sempre lembrando que ele tem um jogo a menos. O Arsenal tem 32, segundo. O City é o terceiro com 32 também. O Chelsea é o quarto com 31. O Tottenham é o quinto com 27. O Bolton é o sexto com 26. O Sunderland tem 24, é o sétimo. O Newcastle aparece na oitava posição com 22. O Liverpool, sempre voltando aí a fazer uma péssima campanha, o Liverpool, né? Agora começou até a subir o Liverpool, mas perdeu na última rodada. Por mim, podem ficar Tem lá embaixo. 22. O West Bromwich também tem 22, é o décimo. O Blackpool também tem 22, é o décimo primeiro. O Stoke City tem 21, é o décimo segundo. O 13º é o Blackburn, com 21 também. O Aston Villa é o 14º, tem 20 pontos. O Everton tem 18 pontos, é o 15º. O Birmingham tem 18, é o 16º. O Fulham tem 16, é o 17º. E aí vem a zona de rebaixamento. O Wigan com 16, é em 18º. O Wolverhampton com 15, é em 19º. E o West Ham, muito mal no campeonato. 12, apenas 2 vitórias em 17 jogos. Tem 12 pontos na 20ª posição, na última posição. Fechou o campeonato inglês, então? Fechou. Fechou. Não, porque tem muitas rodadas para fechar aí no campeonato. Ah, tá. Tita babaca. Nossa, cara, você foi assim, gênio nessa colocação. Vocês gostaram, né? Gostaram pra Foi caralho, tá muito. ligado? Foi muito Foi. engraçado. Nossa, cara. Dá pra. Olha Nossa! só. Pula o campeonato, Tem nem vai. como comentar uma colocação engraçadíssima. Ganhou o troféu Não joinha. é, é verdade. Que esse Manchester e Arsenal foi o primeiro dos 20 jogos na semana que Howard Webb vai apitar, né? É, porque ele ainda tem os quatro da Europa League. Mais uns cinco, né? E Ele vai apitar mais. mais uns quatro frilas que ele vai fazer por aí. É, ele. Tipo, ele vai apitar o amistoso entre amigos do Neymar e amigos do Pelé. Com Certeza. certeza. Ai, ai. O Newcastle já tem 10 gols, cara, no Joga muito, campeonato. joga muito, joga muito. Joga muito. O vice-artilheiro. O Carroll joga muito. Sempre. Eu. É futebol força, amigo. Eu acho que Ele ele. seria o atual melhor atacante da Inglaterra? Não, tem chama. Nossa, tchau. Mac, que você acha que ele vai Por isso. ser? É. Brincadeira. Acho que o Bovina. Mas o melhor atacante inglês de agora ou o Não, o melhor melhor atacante atacante foi o na melhor na Inglaterra Inglaterra? é o N'Gog. Como é que é? Por melhor da Inglaterra é o N'Gog. Ah, é. Nossa, mais o Berbatov com a perna amarrada. Rivalizando com o Sturridge, né? Caraca. Sturridge é muito ruim. Bom, galera, então fechou aí o italiano? Ui, o italiano não, o inglês. Fechou, fechou, italiano. Fechou, né? Fechou, fechou. Vambora. Bora pro Olha. italiano. O campeonato italiano que tem o Milan isolado na liderança. E essa 16ª rodada ainda não foi completada. Na quarta-feira a gente ainda tem Inter de Milão e Cesena? Ou é Cesena? Eu falo Cesena. Cesena. Eu falo Mas Cesena também. reclamaram do meu Vidia. Então eu vou falar Cesena. Né? Nvidia. Reclamaram do meu Vidia aqui no Skype, então. Vamos lá. Nessa 16ª rodada, que foi iniciada no sábado, a gente teve 3 jogos: Palermo 3, Parma 1, Udinese 2, Fiorentina 1, com o golaço do Armero, grande Armero, Genoa 0, Napoli 1. E no domingo, a gente teve 6 jogos: iniciando por Bolonha 0, Milan 3, Brescia 1, Sampdoria 0. Não reclame do meu Brest, hein? Roma 1, Bari 0. Lecce 3, Chievo 2. Cagliari 3, Catania 0. A Juve meteu 2-1 na Lazio. Com gol na hora de fazer Com o alguma gol do coisa. grande Krasic. Isso, Krasic, né? Isso. Eu juro que eu fiquei em dúvida entre Krasic e Klasnic. Quase Mas tudo igual. bem. E na quarta-feira a gente tem Inter de Milão e Cesena. No Giuseppe Meazza, às 17h45. E aí, galera, o Milan, líder isolado. Eu vou ser sincero, eu acompanho bem pouco o campeonato italiano. Eu acompanho mais jogos da Eu Roma. também não acompanho Do muito o que o... italiano. Mas tá me surpreendendo até o Milan, né? O Milan, alvo de tantas críticas É. nos últimos anos. E Ronaldinho tão contestado, Robinho contestado até pouco tempo atrás. Tá me surpreendendo o Milan até. Tá certo que a Inter não tá com aquela força dos últimos anos, Muito mal mas. no campeonato da Inter. Muito mal, mas o Milan não esperava o Milan lá em cima, esperava, sei lá, Sampdoria, Fiorentina. E aí, Não galera? sei, vocês aí que acompanham com o Murilo, por exemplo, que acompanha mais, se ele tem a mesma opinião que eu. O grande diferencial do Milan é o Ibrahimovic. O Ibrahimovic faz bem para a Itália, que faz bem para o Milan, e o Milan faz bem para o Ibrahimovic. Se não te... Duvido muito que o Milan estaria na posição que estivesse agora, se tivesse só o Robinho, não tivesse o Ibrahimovic. Não tem como. Parece que o cara só sabe jogar na Itália. Sobre a Sampdoria em cima, bem difícil sem o Cassano, já que ele teve o contrato rescindido. É. E já tava beirando essa rescisão de contrato desde da temporada passada. E a Fiorentina perdeu o Jovetic no começo, na pré-temporada, 6 meses fora. E só com o Liatic não dá muito certo. Mututa voltou agora razoavelmente bem, Mano, apesar dá pra de confiar nele, ter. né? Mas apesar de ele ter sido. Como é que é convocado? Putz. Promovido. Esqueci a palavra agora. Não, tipo, entre aspas, Não. chamado para o Bidone de Ouro. Foi Ele ficou em último. nomeado. Indicado para o Bidone É. de Ouro. E ele Isso. ficou em último lugar. Mas. Nossa senhora, que. Olha a moto, hein? Que Que isso, cara? potência! Olha a Que potência, esses corrida é essa 120 aí, cavalos, velho? olha só. Essa moto, hein? Que é isso? Comentários bacanas, né? Sensatos. Vai, Agora, continua, desgraça. duas não, vai. Três equipes, assim, que legal de ver. Juventus, Napoli e Roma. Tá bem E no Lázio, divertido. verdade. Não, a Lazio não. Alágio, no Tá começo do campeonato, tava muito legal de ver Alágio também, mas Alágio começou a cair de não, produção. mas tá bem. Eu concordo com o Murilo, tá bem divertido ver a Juventus. Sempre é divertido ver a Juventus, né? Até porque a gente se garante umas risadas. Meu filho, quando o Krasa te fez aos 49, eu pulei, amigo. Nossa, você tá imaginando. Eu Eu imagino o que você ia falar. imagino, Murilo, cara. Gols O que eu 49 ia do falar? Krasic, o ídolo dele. Meu Contra Deus, o monstro, Lazio, Krasa. fazendo o time assumir a vice-liderança do campeonato. Nossa! Credo. Coisa. Não, não é vice-liderança, não. É terceiro lugar, porque a Lazio tem uma vitória a mais, hein? Não, não. Ah, é, tá certo, tá certo. Não, mas eu acho que na Itália o que conta é o confronto direto, não? Né, esse é o terceiro. É, cada campeonato muda, devia ser uma É, devia coisa ser uma só, coisa nunca só. saber. Devia ser tudo igual no argentino. Empatou o número de pontos, jogo Não. extra. Não. Tá, só isso, Não, né? O resto do campeonato argentino é um saco. Nossa, o argentino é uma coisa Eu de gosto do louco. campeonato argentino. Legal. Então, por isso mesmo. Então, galera, vamos terminar aí o campeonato italiano. Pedro, o que é que você achou aí? Você que não falou nada ainda. Bom, no jogo do Milan, né? Tem que destacar a atuação do Robinho. Começou mal a temporada, mas já tá começando a mostrar, né? Porque veio O marcando mico todos de os circo jogos. mostrando que veio? Bater panelinha, né? Mostrando seu valor, né? E o Ibra, como sempre, marcando. Artilheiro. E Boateng, que eu particularmente não gosto. Vem fazendo gols também, ajudando a equipe do Milan. E aí, Fagner? Eu acho que a Roma ainda vai ser campeã. Eu estou na mesma torcida que você. Acabou? Acabou. Opa, beleza. Então vamos à Ótimo classificação. comentário. O Milan lidera com 36 pontos. A Juve não há lá, já aparece em segundo com 30 pontos. A Juventus aparece em terceiro também com 30 pontos. O Napoli aparece em quarto também com 30 pontos. Esses são os quatro primeiros. O Palermo. Nossa, que bucejo é esse aí? O Pat. Bucejo. Outra coisa. O Palermo é o quinto com 26 pontos. A Roma aparece em sexto também com 26 pontos. A Inter de Milão é a sétima com 23 pontos. A Sampdoria é oitava também com 23 pontos. A Udinese aparece em nono com 23 pontos também. O Genoa aparece em décimo com 21 pontos. O Cagliari que sempre figura ali no, nos últimos colocados, né? Tá fazendo até uma campanha mediana. É consistência, né? É o 11º colocado com 20 pontos. O Chievo é o 12º com 20 pontos também. Fiorentina aparece em 13º com 19. O Bologna em 14º também com 19. O Catania em 15º com 18. O Parma em 16º também com 18. O Lecce é o 17º também com 15. O Brescia é o 18º com 15. O Cesena aparece em 19º com 12. E o Bari é o lanterna com 10. Brescia, Cesena e Bari estão na zona de rebaixamento do campeonato italiano. E aí, mais alguma consideração no campeonato italiano? Acho que não. Não, acho que Então beleza, vamos pegar o gancho aí direto não. pro futebol espanhol, pro campeonato espanhol. Vamos? Bora então, né? Rodada também, 15ª rodada, só no sábado. Com 3 jogos, Getafe 1, Villarreal 1, 0. Sevilha 1, Almeria 0. Não, vamos voltar. No sábado, Getafe 1, Villarreal 0. Sevilha 1, Almeria 3. Atlético de Madrid 2, Deportivo La Coruña 0. No domingo, Sporting Gijón 1, Levante 1. Mallorca 0, Racing Santander 1. Atlético Bilbao 2, Espanhol 1, Hércules 4, Málaga 1, Zaragoza 1, Real Madrid 3, com direito a um golaço de falta do Cristiano Ronaldo, Barcelona 5, Real Sociedad 0. E hoje, né, hoje a gente teve o Valencia em campo, enfrentando o Osasuna, hoje às 6 horas da tarde, e o jogo ficou 3-3, Valencia 3, Osasuna 3. E o destaque da rodada, da 15ª rodada do Campeonato Espanhol? Barça. Barcelona. Sempre o Barça. Sempre o Sempre Barça. o Barça destaque da rodada. Nunca Não muda. mudava pra escolher outro. Fazer o quê, né? É. Não, os caras não sabem brincar. Vai ser sempre o Barça. Os cara jogam videogame no nível fácil. Não tem graça assim. Eu também jogo no fácil, velho. Preciso ganhar. E aí, vocês apostariam no Barcelona campeão? Olha, eu acho que depois do título da UEFA Europa League e de muitas dificuldades, segura o Atlético de Madrid que estamos chegando, amigo. Estamos Estamos chegando. chegando. Então isso quer dizer que você é um Estamos chegando. torcedor fanático do Atlético de Madrid. Sim, claro. Oh! Você vê que ele escolhe bem os Não, times ele é que um ele quer. cara, sim. Não, não. A questão do Atlético de Madrid foi a questão familiar. Eu precisava. Precisava escolher um time e é isso aí Ah, mesmo. você precisava escolher um time. Precisava Era escolher um ou. time. Precisava escolher um time estilo náutico. Não, ou era o Era. Real ou era o Atlético. Daí eu escolhi o Atlético. Ah, Muito mais tá. carisma. Grande Bem mais carisma, explicação. Vocês não entendem nada de futebol carisma, né? meus amigos. Nada. Lugar onde jogou Mandiche é muito carisma. Ô Pedro, você quer que fale da notícia também que a mulher Melão se desequilibrou e caiu da corda bamba no Praia do Rio? Corda banha. Da corda bamba. Ela tá com a banha, ela quer dar corda bamba. Mas não, acho que não. Até é uma notícia muito triste. Mas acho que pode passar É, essa, não né, precisa amigo? falar não, né? Não. Então, beleza. Espero que ela Mais esteja alguma bem. colocação aí sobre o espanhol? Barcelona marcou 5 golaços no Nossa, domingo. destaque pro golaço do Messi, né? Aquela tabelinha com o Daniel Alves. Foi lindo. Beleza, depois conta a novidade, né? Golaço do Messi. O Barcelona vem ganhando, que não é novidade, com taças excelentes do Messi, Real Madrid igualmente, com Cristiano Ronaldo marcando Real golaço Madrid sempre. igualmente com grandes atuações do Messi também? Sim, claro. Igualmente ganhando igual o Ah, Barcelona, né? tá. O Tô Borran também confuso. marcou pro Real Madrid. Real Madrid Foi o ganhou do. terceiro. Só não ganhou do Barcelona. É, o que precisava de ganhar, ele não ganhou. Tomou de 5 ainda. Bando de pipoqueiros. Ou seja, o Real Madrid é igual ao Real Sociedad? O Real Madrid é igual a Roma? Quase. Quase lá. Não, porque o Real Madrid ele perde desde o começo. A Roma perde no fim. Aí, Fagner, vai defender seu time, não? Não, Nossa, na obrigado, verdade. viu? Valeu. Esse é o problema, ele está muito correto. Valeu. Então. Tá, beleza, não vou falar que ela perde sempre. Ela pode empatar também. Então, vamos dar uma passadinha na classificação do espanhol. Alguém sabe para quem foi a única derrota do Barcelona na competição? O Hércules na Hércules. primeira rodada em casa. E o único 2 a empate. 0. Contra o Hércules em casa, primeira rodada. Maior que casa. Ai, ai. Então, beleza, vamos lá. Inclusive, o Barcelona foi com o time reserva, né? Quando? Contra quem? Na derrota. Não era um reservão, era um É, time mais ou menos. decentinho. E conseguiu tomar o gol do. Mesmo assim, eu acho que o time reserva do Barcelona é melhor que o Real Madrid. Que isso? Ô, louco, Polêmico. hein? Que isso? Polêmica! Louca, polêmica! Polêmico! Me Deixa dá aqui. imagem, eu Tem gosto que disso. ver isso aí, hein? Me dá imagens. Tem que ver isso Porque aí. o time que tem Borja e tem o. Borja, não precisa falar mais nada. Não pode Tem o ser bom. Refrain. Tem o Heffren, exatamente, era o Heffren que eu queria lembrar. Não pode ser bom. Mas é polêmico, hein? Polêmico Polêmico. demais. Esse daí tá ficando polêmico demais. Tá um problema, hein? É um problema? Nossa! Não, É um problema, um é problemão. um grande problema falar problema. Obrigado. Então vamos lá. Classificação do Campeonato Espanhol. Barcelona é o primeiro Ih, rapaz. colocado com 40 pontos. O Real Madrid é o vice-líder com 38 pontos. O Villarreal aparece em terceiro com 30 pontos, né? 10 a menos que o líder Barcelona. O Espanhol é o quarto colocado com 20, 28 pontos. O Valencia é o quinto com 25. O Atlético de Madrid, time do que o Pedro Luiz aí idolatra, tem 23, é o sexto. O Getafe é o sétimo com 23 também. O Atlético Bilbao tem 22, é o oitavo. O Real Sociedad tem 22, é o nono. O Mallorca é o décimo e tem 21 pontos. O Sevilla fazendo uma campanha muito ruim, é o 11º com 20 pontos. O Hércules é o 12º com 18 pontos. O Deportivo La Coruña tem 17 pontos, é o 13º. O Racing Santander é o 14º com 17 pontos. O Osasuna é o 15º com 16 pontos. 16 pontos. 16 pontos, é isso. O Levante 16 é o pontos. 16º com 15 pontos. 15 pontos. O Almeria é o 17º com. Não, 15. 13 pontos. Totalmente 13 pontos. desempatado. Então vamos para agora a zona de rebaixamento. Tem o Málaga com 13 pontos. Tem o Grêmio Pontos. Prudente. Tem o 19º Tem o Sporting Goiás. Gijón com 11 pontos. E o Não América quero de mais Natal. imitar, Por não. que que tu não falou de novo? E o último, o Não tava Lanterna, afim. olha só. E o Lanterna é o Zaragoza com 9 pontos. Ah, pensei que era portuguesa. Minha portuguesa fica só em quinto lugar, amigo. Me dá imagem. Sou polêmico. Sou polêmico. Ai, ai. E aí, galera? Mais alguma coisa aí que você, Não, pô, tem que saber se eu vai ou preciso, não. mas eu preciso perguntar pros moleques que participam da bagaça, entendeu? Mas Eu acho válido tem mais mudar de uma assunto. coisa. Tem mais uma coisa, mais uma coisa. Tem essa polêmica aí, né, que do Barça que colocar patrocínio na camisa. Ah, deixa Patrocínio ele. pago. O Acho que Cruyff coloca mesmo. criticou. O Cruyff gosta de criticar qualquer coisa, né? O Cruyff critica qualquer coisa que não seja igual à laranja de 74. Exatamente, o Cruyff Exatamente. ele adora O criticar. Cruyff é um grande jogador, mas é um aposentado. Um Frustrado. ex-jogador gagá. Ele ficou gagá. Ele só fala merda. E, assim, se ele tivesse morrido logo depois da Copa de 74, teria sido um bem enorme Que para a vida dele. isso? Polêmico Que demais, isso? rapaz. Que isso? Que isso, Porque, amigo? meu, Caraca! ele não fez mais nada de útil. Ele não abriu a boca para Lógico que falar fez. o que Ele ele fez. fez o Jordi Cruyff. Ah, O ele filho fugiu que da não Copa de vingou. 78. Esqueci, ele fugiu da Copa de 78 depois disso. O Peraí. filho dele tentou carreira no Ajax e no Barcelona e acho que já parou de jogar, se pá. Ou tá no NAC Breda, o Trest, deixa eu ver. O Willian 2. E então, mas aí o patrocínio do Barça é da Qatar Foundation, vai dar 67 milhões de reais por ano até 2016. E ele disse que não compensa. Que isso? Aqui, ó. Mas Jordi eu ouvi Cruyff, falar que 36 anos, tá no esse negócio do patrocínio. Valeta de Malta. Ouvi falar que esse negócio do patrocínio é porque o Barça tá começando a ficar quebrado, porque não vende ninguém. Não... Ah, não O vende Cruyff porque não fala isso, quer. mas ele se vendeu pra Puma na Copa de 74 e agora ele vai ficar com essa moralzinha aí de patrocínio? Ele é um puta babaca. Não, ele era Adidas. É, falando aí no Não, que ele o era Arsenal, Puma. no que o. A Puma era Holanda e ele era o único que tinha três listras na camisa porque era Adidas. Não, era o contrário. A É o da Holanda contrário. eram três Ele linhas é, a e Holanda ele tinha tinha três duas. listras e eu tinha duas. É, pegando o ganchinho que o Fagner falou, que o Barcelona não vende ninguém. Acho que o único grande jogador que atualmente joga em atividade, que É o o Messi. Barcelona revelou foi. É o Messi, não é? Eu não me lembro de mais nenhum. O Xavi, o Iniesta, Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, Piquet. Valdés, Vitor todos Valdés esses. foram o Barcelona que revelou. É, Giovanni dos Santos Busquets, foi vendido. Valeu. Pedro. Eu não considero Busquets e Pedro jogadores bons, nem regulares, mas Todos esses, um. Vitor Busquets, eu Valdés, acho. Xavi, Iniesta, foi o Barcelona que revelou? Sim. Sim. Beleza, mas agora vamos falar de craque. Puyol também. Vamos falar de craque. Também tem o Luis Fabiano, que tá voltando de contusão. Barcelona que revelou. Vocês acham que ele vai atuar igual antes? Não, eu Sendo tô suspensão? falando dos jogadores que o Barcelona revelou. Eu sei. Então, Luis Fabiano aí. Ah, então, o Luis Fabiano começou bem a carreira dele lá no Barcelona de Osasco. É um grande jogador, Luis Fabiano. Vocês estão Ele falando do bate bem com espanhol. a perna direita, bate bem com a perna esquerda, sabe cabecear, volta para Bate bem com a marcar. É um perna do ótimo meio jogador, Luis também. Fabiano. O Murilo Não sabe, o sei. Murilo sabe. Ih, rapaz. Vou Não me dá ler, imagens, hein? Vou não me ler dá ele. imagens, não, hein, amigo. Ó, silêncio, ó, silêncio. Eu tô aqui pensando. O quê? Milagre. O Luis Fabiano Milagre! na base do Barça. Eu Porque ele é também muito tirou isso, tô Pedro. refletindo, velho. O Ele Luis tem sido Fabiano batendo na base Puyol, do velho. Barça é tipo pra deixar a Imagina. Ponte Preta Ei, assustada. Pedro, de onde você tirou isso, meu filho? Ué, vocês estão comentando sobre o espanhol, ué? Eu decidi todo mundo mudando de assunto da hora. Vou mudar de assunto então. Posso Ah, Luis Fabiano. então tá. entendi. Entendi, porque, meu, a vitória da LDU no contra o Meleque foi É. sensacional. Ele Que teve esses 5 apresentação minutos pro para goleiro do pensar, entendeu? Democrata e de governador falado. Ah, você sabe também que o Guarani de Divinópolis já apresentou seu elenco pro Campeonato de Mineiro? É. Eu conheço. É, pê. É, amigo, Adão Gomes continua na presença de Vila É, Nova. rapaz. Vai brincando. É, Cara, é poderoso. então, o que que ele tava falando? Puta, Que base do Barça, né? Então, não Barça. vende porque não quer, meu. Tem proposta pelo Iniesta, já teve proposta pelo Messi, já teve proposta pelo Xavi. Proposta. O Piqué tava emprestado, mas não, acho que o Manchester não fez proposta pra ele. Mesmo Não, é, assim. na verdade o Piqué ele foi vendido por 3 milhões de euros. E o Barcelona podia recomprar ele com até 2 anos de contrato. O Barcelona pegou ele de volta. Ah, espertinho, hein? Mas tudo bem. São 60 talalá milhões. Vai, vamos colocar 70 milhões pelo Iniesta. Se vender, já tem um caixinha para 2 anos. Para Já pagar o Messi. Para pagar o dá para Messi por ajudar dois na anos. já dá para ajudar a fazer o Itaquerão lá. E aí, galera, vamos seguir em frente? Vamos Vamos para a dar Liga um dos passo para Campeões? frente aí. Você que sabe. Bora então. Sim. Sorteio Bora. da segunda fase na sexta-feira, né? Não É, sei. na sexta-feira. É. É, tá certo. Olha, eu espero que a gente caia, possa nós do Arsenal possamos enfrentar um time bem, bem fácil na próxima rodada. Vocês não conseguem isso. Sempre é um time difícil. Se é o Não, às vezes a gente Barcelona ou é o consegue. Real Madrid. Não, às vezes a gente consegue tipo pegar um fácil e aí nas quartas de final para. Mas Ou às vezes perde por fácil nas oitavas de final. vamos ver. Não, O Arsenal pode o pegar. Arsenal é o Time Real mais Madrid, fácil que o amigo. Arsenal pode O Arsenal pegar pode já é o pegar Real 04. Madrid, Chelsea, Bayern, Manchester, Barcelona, Não, Tottenham e não pode Schalke. pegar o Tottenham porque na Times do segunda mesmo país fase não não podem pode se pegar. enfrentar. Ah, é É. verdade. Vai, pode pegar Não a pode Inter, pegar time. então. Mas vocês podem pegar a Inter. A Inter vocês Não, passam. não, Não porque a pode Inter pegar. foi segunda. É, a A Inter Inter foi foi segunda. segunda. O time Não mais pode fácil que o pegar. Arsenal pode pegar na próxima fase é o Schalke 04. Não é o Schalke Shakhtar 04. Donetsk. O Ah, não, Schalke, Shakhtar não pode. ele tá no Shakhtar mesmo não grupo. pode. O Não pode também. Schalke, ele tá sabendo jogar o. Então tá bom. Qual é o time mais Pode fácil ser. que o Arsenal pode pegar? O Barcelona? Nenhum. Não vai passar o Arsenal. Quem? Ó, polêmico, hein? O Arsenal. Polêmico, hein? Se pegar o Chelsea. Se pegar o Chelsea, passa. Não, não Não pode pegar, pode porque é pegar o Tottenham. Chelsea. Pode pegar. Jesus Oh, Cristo. É ouve aí direito. Real Bayern, Schalke e Barça. É. Não, Acho que Real, Schalke, Bayern e. Tem mais um. não, são E esses quatro. Bayern. Bayern, É Real, Bayern. Barça e Schalke. É, são dois ingleses e dois espanhóis. Não, dois alemães. É, dois alemães, caralho. Opa! Putz, Que isso? nossa, não tem como, cara. Amigo, Barça, vocês estão eu com um varejo. acho que a gente. O Bayern de Munique esse ano não tá tão assustador É, é assim. verdade. Na minha Não opinião. tá tão assustador. Até o Mário Gomes tá fazendo gol. Por isso ele não tá tão É. assustador. Mario Então, Gomes esse é não é o de Washington sorte. da Alemanha, velho. Não é de sorte isso aí. Só isso. Acho que se pegar assim um Real Madrid e Barcelona, acho que o Arsenal consegue passar com facilidade, Ah, com fazendo certeza. 7 gols e tomando no máximo um, tomando os 2 jogos. É. Eu tô confiante. Assim como se o O Shakhtar Barça Donetsk. O Shakhtar Donetsk tem tudo pra chegar na semifinal. no Camp Nou, o Não, Barça vai simplesmente atropelar o Arsenal. O Shakhtar pode a pegar Inter. Marseille. Se pegar o Marseille, acho que cai. Mas pode pegar o Copenhague. Copenhague O não vai Copenhague é segurar, o não. sonho dos primeiros Nossa, é colocados. mesmo. Com certeza. Mas também o Mas vai ter, Shakhtar tipo, uma também pode pegar a marmeladinha. Inter. Vai ter uma marmelada, tipo, Tottenham ou Real Madrid Tottenham pegando o vai ser. Copenhague. Tottenham Ah, é o mano. sonho dos caras. A Puta mamelada de segunda time fase vai ser a chuto. Juventus. Ah, não. A Juventus não participou da Liga dos Campeões. Me desculpa. Polêmica. Eu superei isso. Sentiu uma provocação aí. Uai, silêncio aí, por quê? Tamo de boa, tamo de boa. Então, depois dessa daí, o que que a gente vai falar da Liga dos Campeões mesmo? Ah, a gente pode falar Eu não sei, classificação, você né? que fala. Classificação dos grupos, os dois classificados. Grupo A, Tottenham classificado em primeiro com 11 pontos. E a Inter de Milão classificada em segundo com 10 pontos. O Twente foi para o UEFA. É todos os terceiros colocados que vão para o UEFA Europa League? Sim. Então, o Twente se classificou para o UEFA Europa League e o Werder Bremen ficou na última posição. No grupo B, tivemos o Schalke 04 em primeiro com 13 pontos. O Lyon em segundo com 10 pontos e o Lyon que salvou a temporada do Benfica, né? O Benfica estava até momentos antes do final do jogo, o Benfica estava fora da UEFA Europa League, né? Estava se classificando o Apoel. E o Lyon foi lá e marcou um gol de empate, né? Com o Apoel. E o Benfica ficou em terceiro com 6 pontos e o Apoel em quarto com 5 pontos. No grupo C, a gente teve Manchester United com 14 pontos em primeiro e o Valencia em segundo com 11 pontos. Em terceiro, o Rangers, com 6 pontos, foi para a Europa League. E o Bursaspor, da Turquia, é da Turquia mesmo isso, ficou em quarto, com 1 ponto ganho apenas. Com 16 Com gols sofridos, 16 era gols isso que. sofridos, 2 marcados. E no grupo D, do Grande Barcelona, que ficou em primeiro com 14 pontos, seguido pelo Copenhague com 10 pontos. O Rubin Kazan se classificou à UEFA Europa League com 6 pontos. E o Panathinaikos ficou na última posição do grupo com 2 pontos. O Bayern de Munique, liderou o grupo E com 15 pontos, seguido pela Roma com 10 pontos. E o Basel se classificou à UEFA Europa League com 6 pontos. E o Cluj da Romênia ficou na última posição do grupo com 4 pontos. No grupo F, o Chelsea liderou com 15 pontos. O Marseille ficou em segundo com 12 pontos. O Spartak de Moscou ficou na terceira posição com 9 pontos. E o Žilina ficou na última posição com nenhum ponto e com 19 gols sofridos. O Spartak se classificou à UEFA Europa League. Calma aí, galera, já tá acabando. O Real Madrid liderou o grupo G com 16 pontos, seguido pelo Milan com 8 pontos. O Ajax se classificou à UEFA Europa League com 7 pontos, na terceira posição. E o Auxerre ficou na última posição do grupo com 3 pontos. O Shakhtar liderou o grupo H com 15 pontos. O Arsenal ficou na segunda posição com 12 pontos. E o Braga Aê, ficou na terceira Arsenal. posição com 9 pontos e se classificou à Liga Europa. O Partizan ficou na última posição com nenhum ponto. E agora vocês comentam os grupos da Champions League e o sorteio de sexta-feira. Bora, Arsenal! Não passa das oitavas de final, esse time triste. Mas provavelmente vai dar outra marmelada de Real Madrid e Lyon nessas oitavas e o Real Madrid cai Ou fora. não, Eu não Leon duvido. Ou não, classificou? né? O Leão classificou em segundo no grupo B. Até que eu não prestei muita atenção. Ah, você tava dormindo aí. Então, mas pode dar um Real Madrid e Inter de Milão. Barcelona e Pode Inter. dar Não. Barcelona e Inter de Milão. Pode dar Bayern de Munique e Inter Pode de dar Milão. Shakhtar Donetsk e Inter de Milão. Nossa. Pode dar Corinthians e Inter Não, de pode Milão. dar Gol da Corinthians Inter e de Inter de Milão. Milão. Pode dar qualquer um dos primeiros colocados e Inter Não, de não Milão. pode dar. Não pode sim. Não Pode dar pode qualquer sim, um. porque todos os times italianos estão É. em segundo. É. Você É. vê a força da Itália, É. amigo. Pois é, amigo. O campeonato italiano tá ficando praticamente igual ao de Portugal, né? É. Ou seja, nada. Viu minha comparação do começo do programa, da apresentação? É, ó, a gente só deu a ênfase no campeonato italiano por causa do Murilo aí, que ele tá. Ele gosta das bizarrices aí. Pois é. Amigos, Gignac já tem 3 gols Quem? na Champions League, vai Quem? brincando. Gignac. Ginhá? É o nome da minha avó, essa aí. Ginha. Foi o Ginha. Ginhá. Um cara aí. Ginhá. Conheço o Gignac. Eu conheço o Eu conheço ele como Gignac. Gignac. Gignac. Gignac, exatamente. Obrigado. Gignac. Gignac. Até aí o Matheus do Braga também tem 3, então. E o Cléo do Partizan? Isso aí. O Gignac. lixo. Gignac, amigo. E o Cléo do Partizan é um lixo. Polêmico, hein? Polêmico. Olha, se o cara fosse bom, ele não tava no Partizan. Pensa É, nisso. isso é verdade. Oh, o Pedro Costa acabou de dizer: destacar também as melhores equipes de cada grupo. São as duas primeiras, porque elas passaram de fase. É verdade. Boa. É, obrigado. Obrigado. Obrigado, De Murilo nada. sempre Não, o muito Murilo é o atento. cara assim que faz com que a gente diminua o tempo do podcast. Foi Aliás, por isso que o podcast durou 2 horas na última edição. Exatamente. Posso já também diminuir o tempo do podcast, Pode então? sim. Olha, eu diria que o campeão da UEFA Champions League estará no Mundial de Clubes. Vamos falar do Mundial de Clubes? Um Nossa, assunto leva o já? outro, né? Não, realmente. Excelente gancho. Não, Vamos falar do agora eu Mundial de vou pro Clubes. Mundial de Clubes. Eu vou até atravessar o Campeonato Brasileiro, que estava no meio do Mundial de Clubes, mas agora eu vou. O Mundial de Clubes é mais importante que Não, tem mas o título do Campeonato clube inteiro. Brasileiro não tá no Mundial, não tá no meio do Mundial de Clubes, ele tá Eu estava antes falando na do Mundial de Clubes. pauta que o apresentador do podcast havia preparado antes do programa. Obrigado. Tá, Que a vamos gente falar sobre. importa Eu muito vou com a falar pauta rapidinho sobre o do Campeonato Brasileiro, vai. Vou falar rapidinho brasileiro. Ó, o Fluminense Tá. ganhou o campeonato. Tá, Ó, vamos falar do o Mundial Corinthians perdeu Interclubes. sem ter nada. Ah, é Eu verdade, não ia vai. seguir. Eu não E aí, vamos falar primeiro do Mundial ia ou perder primeiro do Brasileirão? essa. Ah, fala o Falar quê, do Brasileirão? Brasileirão. Já Não, vamos acabou, falar do já? Brasil. Vamos falar um pouco das especulações aí. Os nomes Vamos jogados. falar do Não, posso galo falar? mais Posso falar querido dos desse nomes Brasil? jogados Vamos no falar do galo. ventilador aí durante esse mês aí de dezembro. Mas vamos falar do Mundial primeiro, vai? Vai, vamos O falar do Mundial, Mundial vai. Interclubes realizado. Vamos falar do Galo no Mundial. Vamos falar do Galo no Mundial. O que Não, vocês vamos acham? falar não. Mundial Interclubes realizado pela Ele não, o Pedro Costa não abre o microfone pra nada, mas pra rir ele abre. FIFA. Com certeza. Com Com certeza. certeza. Ai. O Mundial de Clubes realizado pela Ai, ai. FIFA. Que isso, meu filho? Você tá Nossa, passando velho. mal? Que Que diabo é isso? viu? Isso na Não minha sei terra se se tu chama banhou na bebida. terra, Na sua se tu terra pulou se na chama o quê? cachoeira. Bebida. Oh, meu filho, eu já parei com essas coisas, tá? Ou crack, um dos dois. Não, isso aí não. Isso aí não. Mãe, que você não esteja ouvindo esse podcast. Um abraço. Como é que eu não sou a mãe, Pedro? Merece. Obrigado. Valeu, hein? Simples assim. Se importasse, eu falava. Vai, Então, vamos continua o lá. podcast. Mundial de Clubes realizado pela FIFA, com sede em Abu Dhabi nesse ano de 2010, já está na sua fase semifinal. O primeiro jogo da competição aconteceu no dia 8 de dezembro, que foi excepcionalmente numa quarta-feira. O jogo entre Al Wahda dos Emirados Árabes Unidos contra o grande Rekari United da Papua Nova Guiné. O jogo foi Louco. vencido por 3 a 0 pelo Al Wahda, time dos Emirados Árabes, time da casa, que se classificou para pegar o Seongnam da Coreia do Sul nas quartas de finais do Campeonato Brasileiro, não. Não. Do Campeonato Quase. Mundial de Clubes. E o outro jogo dessas quartas de final seria entre Mazembe da República Democrática do Congo enfrentando o Pachuca do Grande México. Essa Para com cuica isso aí. aí, rapaz. Vai se fuder, caralho. Pronto. Obrigado. Então. Ó, que isso. Babaca. Então, o Al Wahda perdeu pro Seongnam por 4 a 1 no dia anteontem, mas Pronto, no vai. dia Vai, mais segue, conhecido como segue, segue. sábado, por 4 a 1, com o show do Pelé Branco Molina, como diz o Pelé colombiano. não, o Fagner Ele fala falou Pelé Pelé Branco, né? colombiano. Não, o Fagner. Pelé colombiano é mais Nossa, legal. valeu, hein, cara. Valeu. Então, um show do Pelé Branco, Molina, o Seongnam venceu o Al Wahda por 4 a 1. E a surpresa, né, dessas quartas de final, o Mazembe bateu o Pachuca do México por 1 a 0, apresentando futebol muito vistoso. Fala aí, galera. Qual? De quê? Nossa Senhora. Eu tava nem Fala aí das prestando atenção, semifinais rapidinho, entre velho. jogos entre Seongnam da Coreia do Sul enfrentando a Internazionale de Milão Obrigado. na quarta-feira e o jogo do Mazembe enfrentando o Internacional de Porto Alegre na terça-feira, amanhã às 2 horas da tarde. Olha, eu acho que o Mazembe vai tomar um uma piaba do Inter, porque se o Inter perder pro Mazembe vai ser muito feio. Quem perde pro Mazembe é só time mexicano, porque time mexicano perde para todo mundo. Time mexicano, o Polêmica. Pachuca mexicaneou, né? É normal o Polêmica. time mexicano perder qualquer fase. Normal. Polêmica. Normal. Time mexicano é ridículo. Vide a seleção na Copa do Mundo. Vocês Exatamente. apostariam Internacional e Internacional no final do Mundial de Clubes? Claro. Você acha que o Inter perde para aquele time do Sangnan? Ridículo também. Pode jogar até com o Vai, Castellazzi no gol. Molina pode fazer diferença. Não, vai jogar o Castellazzi no gol. Mas se jogar, não perde também. Só tem o Molina Mas que joga ali. Aquele é muito estranho trombador esse. russo lá não faz nada. Não, o Quando vão trombador. enfrentar os brasileiros, seja qualquer time da América do Sul, da Europa, esses times jogam por uma É. bola. Só que essa bola nunca chega. Olha, É é, estranho esse acabou, mas Mundial Interclubes, viu? se bem que o Inter em 2006 também tinha o Al-Ahly, tá certo que o Al-Ahly tinha o mito Abu Trica, Nossa. mas foi difícil, foi 2-1, foi um jogo suado, gol aos 40 minutos do segundo tempo. Do Eu Luiz acho que o Adriano. Inter, do Luiz Adriano, que é pior, se o Inter vacilar é capaz de tomou um Não, belo sufoco. Perdeu, eu acho que não aqui. perde. Eu acho que o Inter, se jogar mal, ainda ganha, mas E um se bem que a sufoco. sorte do as 26 rodadas do Celso Roth de invencibilidade estão acabando, né? Porque só trabalha bem em 26 jogos. Passou disso, Verdade. acaba o Celso Roth. Acaba o gás do refrigerante dele. Exatamente. O cara, sensacional. Ele tinha que estar naquela fase justo contra o São Paulo, justo na semifinal da Libertadores. Um corno, né, mano? Não, e quem diria que eu estaria vivo para ver Celso Roth ganhar uma Libertadores? Pois é. Possivelmente ganhar o Mundial. Quem diria ganhar um Mundial? Nossa, Mas esse mais o uma Inter, o moto aí. Rafa Benítez é dureza, hein? Ah, é, galera. A gente esqueceu de comentar. O Inter não vai perder. Mas se perder, é, amigo. Celso Roth na vaga do Rafa Benítez. A gente esqueceu de comentar aí o Rafa Benítez balançando na Inter de Milão. Ah, calma, é que tipo assim, eu acho que esse Mundial Inter. Mundial de clubes. Puta, é foda, velho. Você colocar um time da Papua Nova Guiné pra enfrentar o campeão da Champions League. Possivelmente enfrentar o campeão da Champions League. Não tem nome. Eu acho que o É Mundial de tipo o último campeonato do ano. Podia ser assim, vai, pegar tinha que ter mais. o campeão e o vice da Champions, o campeão e o vice da Liga Europa. Aí numa outra chave, num outro espaço. Campeão e vice da Libertadores e Sul-Americana. Aí tipo, Sul-Americana aí tinha o risco de cair o Champions. Goiás. Tá, mas pegava tipo Champions contra Sul-Americana e Libertadores contra Liga Europa. E a final ia ser a Europa contra Europa. Não? Mas aí ia ser aquele argumento de ah, não estão dando espaço para todo mundo, vira É, só um mas aí dá contra espaço para todo o outro. mundo. Se o América, se um time mexicano vencer a Libertadores, ele não pode ir pro Mundial? Qual que é o nexo disso? O Não Nexo é é. na Conmebol, Isso aqui ridícula, que é. permite Isso isso aí é que não Conmebol. pode Conmebol não sabe nem participar organizar um torneio. Você acha que eles vão saber fazer isso aí? da Libertadores. É. Os caras são ridículos. Os caras, em vez de chamar um time do Suriname, chamam o cara do México? É. Pelo menos o Suriname é da América do Não, Sul, pô. é. Não, tá. Fica assim mesmo. Nunca vai ter zebra isso aí. Vai demorar muito tempo pra ter uma zebra. Não, não vai ter zebra. Vai ficar entre esses times da Papua Nova Guiné, time amador, não vai ter nada. Verdade. Não vai ter. Vai ser sempre um time europeu contra um sul-americano e pronto, e todo mundo É. feliz, e o Potter ganhando muita grana e todo mundo ganhando muita grana. Ou não, né? É, Ou né? Já que sim. vai voltar pro Japão, acho que não tá dando muita grana, não. Ai. Não, amigo. Copa no Catar, logo ali. Bom, e o mito artilheiro, atual artilheiro do Mundial de Clubes 2010? Então, mas não era da Inter que a gente ia falar agora? Nossa. Ô, Murilo, nossa, velho. Tá, vamos lá. É que Vamos falar da Inter. eu cortei para falar do esquema do Mundial, mas aí não precisa falar do Fernando Baiano agora. O Rafa Não precisa Benítez. falar do Fernando Baiano nunca, Vamos é lá, então. Vamos completamente falar desnecessário. do Rafa Benítez, então, que tá balançando lá na Inter. O Rafa Benítez, ganhando ou não esse Mundial, ele vai ser demitido. Polêmico, Só resta sim. saber o Dudan. Polêmico, hein? Não, não é Também polêmica, não, é verdade. é Os caras estão verdade. tudo me cortando hoje. O Máximo Moratti deu entrevista falando que o Benítez é tipo o cara para ele. Mas era só para amenizar porque ele vai cair de qualquer jeito. É, o Benítez conseguiu pegar um time pronto e só fez cagada. Não, que... não tem desculpa de lesão. Não tem, fez nada. Eu não sei quem que foi que disse no Twitter, eu não vou lembrar agora, mas era sobre a comparação de Rafa Benítez e Adilson Batista. Tipo, pegou o Fui eu. time montado, Edilson você, né? Batista? Ah, É. tá. Edilson Batista. Pegou o Edilson time Batista. formado e mudou a tática e fudeu. Opa! Polêmica, hein? E ainda teve um monte de lesão também na Inter, então, e ele não conseguiu agrupar o time direito. O esquema é o mesmo, mas o time não vai. Não, se bem que comparar com o Adilson Batista também não rola, hein? É Olha a forçada de barra. complicado, hein? Adilson Batista, meu. Não, comparando a situação dos dois nos clubes. Sim. Ah, sim, mas o Adilson Não. Batista nem se compara, porque o cara não sabe nem montar um time de pebolim. Mas um time de futebol de verdade. Se Não, o ferrar. cara chegou na final da Libertadores, meu. O Celso Roth foi campeão da Libertadores. Tá, mas é Adilson contra Benítez e não Celso. Mas ninguém lembra do vice. São palavras do Rafael Moura, atacante do Goiás. Não, Desse ninguém vice eu lembra nunca do vou lembrar mesmo. Goiás vice, é diferente. Exatamente. Exatamente. Até porque Na não. verdade, ninguém lembra do vice da Sul-Americana. É dificilmente tu vai Aliás, lembrar do ninguém lembra do campeão da campeão da Sul-Americana, isso Sul-Americana. é verdade. Eu Eu não lembro do campeão lembro da de todos. Sul-Americana de E aí? 2008. Foi o Foi o Inter. Inter. Ai. Eu só lembro que o Yeah. Pachuca uma vez foi campeão da Sul-Americana. Tem que ver isso aí, amigo. 2007. Tem que rever seus Não, conceitos aí. 2006 foi o Pachuca. 2007, não? 2006, que ele jogou com o Inter no ano seguinte. Nossa. Da Recopa. É, Foi, amigo. Vamos Colo-Colo, ele ganha a final do torcer ficar Colo-Colo. quieto Tô precisando aí, estudar porque o mais bicho aí, tá né? pegando. Porque. Bom, galera, então. Futebol sul-americano é muito melhor que futebol europeu. Vocês deviam estudar Com mais, galera. certeza. Então vamos lá. Fechou o Mundial de Clubes. Amanhã tem Mazembe Internacional. Provavelmente. Vão riscar um Vai palpite aí. todo poderoso Vão Mazembe. riscar um palpite aí. 2x0 Internacional, 2x1 Internacional. Eu arriscaria Tá concordando 2x0 com o Inter? Inter. 3-1, Inter. 3-0. 2-1. Nossa. 1x0 pro Inter. Hein? Tem alguém prevendo o jogo duro, hein? Não, Mundial de Clube Vacilão. sempre assim. Os jogos Não dos tem bobo times. pro futebol, amigo. Mas. E a torcida grita: é, filha da puta. Usando caralho. Que isso, cara? Que Que isso, isso? velho? Que isso? Tem Eu não alguém muito sei drogado aqui. que. Todo poderoso Mazembão. Todo poderoso Mazembe, o Mazembe é Piá. todo poderoso Mazembe mesmo? É, velho. É. Ganhou do Pachuca? Tão forte quanto o Atlético Mineiro. Ah, tá. Polêmico, hein, amigo? Polêmico. Mudando de Essa assunto, bosta, velho. vamos. Eu sempre ouço uma cuíca aqui na. Tipo, uma cuíca de verdade, não uma cuíca do gordo. Que se O tem que que foi? foi? Eu ouço uma cuíca, tipo, a cada 5 minutos eu ouço uma cuíca aqui. Cala a boca. Não, tô falando sério, velho. Que isso, gente? Esse cara tá um louco. Que Continua, vai, absurdo. segue, segue, segue, Bom, segue. vambora. Vamos Ignora, pro. ignora. Alguém ouviu? Não é possível que só eu esteja Isso, ouvindo. gente? Esse cara tá totalmente maluco, velho. Cara, tá totalmente drogado. Bom, Caralho, galera, velho. vamos dar os parabéns, né, ao grande Fluminense, campeão brasileiro. Mudando de assunto já, né? Voltando ao brasileiro. É, vamos dar os parabéns aí ao Fluminense, campeão brasileiro 2010. Parabéns, Flu, bicampeão. Parabéns, Flu. Pelo. Uhul, Flusão! Como é que é aquela música deles do Paulo Ricardo lá? Nossa, é E pra ridículo, é pior que você, aquela é do ridículo, é Internacional. ridículo. E tipo, tem gente, nossa, é a melhor música desde daquela que o Inter copiou do Mamonas Assassinas, que também é ridícula. Todas essas Nossa. músicas são ridículas, pra falar a verdade. Bem, uma pior que a outra. Mas essa do Paulo Ricardo aí que o Fluminense fez é ridículo. Torcedores do Fluminense, parem de cantar porque é babaca. Por Obrigado. acaso é tipo Pra pirata? cima, Flusão. Vamos. Quero. Gritar Gritar campeão. campeão. Exatamente, Buda. Lógico que você quer gritar campeão, porra. Não precisa ficar cantando isso, otário. Vamos recitar. Tem a letra aqui, vamos recitar. Vamos. Pra cima, gritar campeão. Vamos lutar por mais essa taça. Vamos, Fluminense, com garra e com raça. Cantar. Pode ser sem pegar. Oh, oh, oh. É assim a música. As músicas que cantavam pro Brasil em 62 eram mais legais. Nossa! Mas são as que cantam hoje ainda. É, mas é legal. Brasil, Brasil, seleção. Todos juntos. Pra frente, Brasil, Brasil. Salve a seleção. E tem outra, tipo assim, ó. Brasil! São os gritos, Não, são isso muito é bons. aonde Não. chega o podcast do Mídia da Bola. Não. A pior de todas é que eu sou brasileiro. Brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Essa é Eu sou horrível, é a pior brasileiro de com todas. muito orgulho, com muito amor, rapá. Fala do mal do Brasil pra você ver o que acontece. Fala mal do Fluminense tricampeão aí pra você ver o que Você falou acontece. no Tri não, Bi bi, mesmo. desculpa. Hã? É. Então vamos dar uma Brincando, passada né? aí nas especulações que movimentam. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Rapidão, rapidão. Quem foi o melhor jogador no Ah, Brasil é, em beleza. É, boa. 2010? Neymar ou Conca? Ganso. Neymar. Neymar Tem que ser ou só essas duas Conca? opções É, aí? Neymar ou Conca? Só. Conca. Neymar. Conca. Neymar. É que eu acho que o Neymar se destacou num paulista que E na Copa do pouco Brasil. importa e uma Copa do Brasil depois de Naviraense e Guarani. E É, daí? pelo E o nível, Grêmio? achei o Conca melhor. Ah, mas aí já tinha. É verdade. Pelo ano, eu achei o Neymar melhor. Pelo É, se bem que no brasileiro, Grêmio eu não achei tinha o Renato Conca Gaúcho ainda. disparado. Pensa assim, o Neymar foi pra seleção, o Conca não. Mas é que o O Conca ele é Conca. sumido, ninguém conhece o É. Conca lá. Eu só Aí, na conheço o Argentina, Alessandro. ninguém acompanha o Campeonato Brasileiro. Azar E deles, né? Aqui a gente a só gente acompanha também porque o não Sport TV faz acompanha. aquela caridade. Eu não acompanho, o Sport TV passa, mas eu não acompanho. Eu não Até o Sport TV acompanho, passa mas eu acompanho. Você o acompanha, sim. campeonato francês. Cala a boca. Passa no Esse Sport dá pra gente TV. passar tipo Campeonato no Band argentino. Sports, cara. Puta campeonato babaca, campeonato francês. Eu É, foi assisti muito esses chato. dias aí, de boa. Então, foi o que eu disse, campeonato babaca. Tava jogando Valbuena, o mito Valbuena, então não podia perder. Quase fez o gol O de único jogo bicicleta, legal aliás. é quando tem o PSG. Você viu, né? Puta, ia ser um golaço. Maravilhoso, cara. Obrigado. Tava falando com você. Ah, tá, desculpa. Oh. Nada. E aí, galera, Então. vamos dar uma passada aí nas especulações? Os principais nomes Sim. especulados aí no Brasil? Sim. Hoje surgiu o boato do atacante Mazola, que disputou o Brasileiro 2010 pelo Guarani, No mas Atlético pertence Mineiro? ao São Paulo. Não, ele pode pintar no Atlético Paranaense. Todo mundo pinta Ah, no Atlético Mineiro, é. amigo. Todo mundo pinta no Atlético Mineiro, é Realmente. incrível. Surgiu a especulação aí do Mazola no Atlético Paranaense. Mazola pode estar indo. Quer uma bomba? Tava conversando esses dias com um conselheiro do São Paulo. E ele disse que o Mazola tá muito próximo de ir pro TP Mazembe. Todo poderoso Mazembe. Olha O só. porto deve ser fechado em breve. E em troca. Só. É Nada. porque lá ele pode ter chance de ser campeão, né? Porque no Atlético Mineiro. Nem Não, no chances Paranaense, né? remotíssimas. Meia Davi, atualmente no Avaí, pode se Rimou. transferir para o Coritiba. Que Que muito bom. legal. O meia Davi. Caio, Ah, eu também sempre do confundo Avaí, Davi com o meia Caio. Caio também do Avaí pode se transferir para o Cruzeiro essa semana. Várias aqui em Minas, várias negociações aí já foram, várias conversas já foram tidas, né? Já foram feitas com os dirigentes do Cruzeiro, mas pelo que eu tô sabendo, o salário que o Caio pediu, o pessoal do Cruzeiro achou um absurdo o salário que o Caio pediu. O Caio, eu sei que o Caio está de férias aqui no interior de São Paulo e ele está só esperando o sim do Cruzeiro, mas se eles querem se desfazer do Pedro Ken, até paga um pouquinho mais para É. o Caio, Pô, eu pudesse. acho Pedro Ken um puta craque, não sei o que o Cruzeiro Que tem isso? contra Que ele. isso? Não, o Cruzeiro ele consegue manter uns jogadores que tipo Marquinhos Paraná. Marquinhos Paraná é Horrível, Marquinhos Paraná. multifuncional. Ele é tipo o Richarlison, ele joga em nove Marquinhos posições de Paraná. chamada. Teve uma legal também, o Prédier. é como Prédier, diz, volante Prédier. argentino. Ele chegou para Então, dar lado, não jogou nenhuma partida. qual que é o nome do diretor de futebol do Cruzeiro? É Guilherme o... Mendes. Não, não lembro. Não. Não, não lembro. Não é... Calma aí, Não calma, é o calma. Maluf Não, lá? Maluf é do Atlético. não. É o Dimas Fonseca. O Dimas Fonseca, ele falou que o Prédier tinha conversado com ele para rescindir o contrato. Aí ele voltaria para o Porto. Aí hoje, o Prédier deu uma entrevista para uma rádio gringa dizendo que não tinha rescindido o contrato e que vai voltar para fazer pré-temporada com o Cruzeiro. E Meu, hoje vou falar a também o verdade, eu nunca ouvi Dimas. falar desse cara. Também não. E o Dimas, ele também falou que o Louco Abreu interessa ao O Louco Abreu Cruzeiro. interessa ao Quem tá Cruzeiro. certo agora? Isso é verdade. O E então, empresário do Job. Caio declarou que só uma tragédia tira ele do Cruzeiro. Tá tudo E o Louco acertado já. Abreu com isso? E o Louco Abreu com isso? Tipo, morrer, então. É, se tipo ele capotar o carro três Pode vezes e ser, tá sem as duas né? pernas. Ou É uma então ele tomar impossibilidade. voador de dois pés na nuca também. Você já testou? Oi? Já Por enquanto testou? não. Que Que bom. bom, né? Pra você. Então, e essa parada do Adriano aí no Corinthians? Então, o diretor de Ele. futebol do Corinthians já. Ele tá quase certo. Para ele, pro Corinthians, o Adriano tá certo. Pra Roma, não tá certo e nem vai ficar certo. O Ronaldo, ex-goleiro do Corinthians, já falou que tava certo também. O Mas a mãe Ronaldo quer que ele volte. Giovanelli, É. que O neto do participa Enem. do E a programa na neto do Rede Adriano. TV. Mas a mãe quer que ele volte pro Rio de Janeiro. E a presidente, a dona da Roma falou que não vai liberar ele do E ainda. contrato. E o Gilmar Rinaldi deu entrevista para a Rede TV depois do jogo de domingo, falando que é melhor para Adriano ficar, porque se ele Isso. sair, ele não volta nunca mais E para ainda a Europa. a presidente da Roma classificou o Adriano como craque. É porque ela não tem noção do que é jogar futebol, né? Mas não, eu acho o Adriano Foi ela que craque. chamou ele do futebol Eu acho o Adriano italiano. craque. Pra O quem negócio libera é que o dinheiro? Adriano é um cara muito disciplinado. Eu acho o Adriano craque. É, o Neto falou que tá tudo acertado já, né? Não. Quem? O Neto O da Rede Neto. Bandeirantes falou hoje. O empresário do Adriano tava ao vivo lá falando com ele. Não, ele não falou O que tá Neto é acertado. bom. Ele não falou que tá Não, o Neto não acertado. O confia. Neto também falou que ele chuta bem com as duas pernas e cabeceia bem? Sabe proteger a bola? O Neto também falou que o Independiente era time pequeno e que o Goiás ia ser Isso, campeão. isso, isso. É. Mas Alô? aqui, eu acompanhei o jogo aberto hoje na Rede Bandeirantes e o Neto falou. O Neto não falou isso, que o Adriano já estava acertado. O Gilmar Rinaldi, ele deu entrevista assim por telefone para a Band, para o programa, e disse que ele confirmou que quer que o Adriano continue na Itália. E o Neto, ele liberou o nome que o Corinthians estava interessado no Fábio Santos, lateral esquerdo do Grêmio. Não falou nada do Adriano, que o Adriano tá Também. acertado, não. Eu acompanhei. É que o Então você não Pedro viu ele tudo, viu. não. O Você não Pedro viu ele viu tudo, então, não. depois da divisão da rede, entendeu? Ah, tá. Você ficou assistindo as promoções do dia na. Notícia shopping. É. Então, eu sei que o Corinthians. Eu tô vendo aqui na UOL, né? Quem entra, quem Oh, sai. posso. Aqui na UOL ele ainda diz que o Formica ele, do News É tá formiga? pra. Não Mauro sei, é Fórmica. o Mauro. O Mauro. O Mauro, no lance também, no lance tá saindo que o meia do Nils é cotado para ir pro Corinthians, mas o olheiro do Corinthians já disse que não. Ele precisaria de uns 2 anos ainda para ter um bom para melhorar Olheiro. tecnicamente para e foi o mesmo olheiro que tirou o Miralles. Eu acho que é O olheiro do porque Corinthians é o que gosta do Souza, né? é. E do De Federico. Então, Ah, é. Bom, eles estão esse. fazendo isso para não ter um novo defender, entendeu? De Federico. Eu Mais acho um que é lado isso. no Curitiba. Curitiba e Atlético Curitiba, Paranaense. isso. Acho, ó, a contratação do dia, sem dúvida. Quer dizer, a contratação Puta. não, porque nessa época é assim, só falta assinar, né? Mas só falta assinar do dia. Isso. É verdade. Com certeza. O cara, ele tem um trauma na perna esquerda, no joelho esquerdo. Aí ele faz artroscopia. Beleza. Aí inflama o joelho. Aí ele faz uma outra cirurgia. Aí o Santos vai lá e faz o quê? Contrato, cara. Contrato. Contrato. Não, não, não. Sucesso demais. Oh, calma aí. O cara sem joelho deve ser melhor que o Wallace que o Corinthians contratou, amigo. Não, sem dúvida. O Atlético Mineiro, né, que pegou o zagueiro bom, Anderson Martins? Não, Ou foi não? o É. Vasco. Foi o O Vasco que Vasco. acertou Ah, é o hoje. Ele e o Vasco, Marcel verdade, acertou com o verdade. Vasco. Então, ele só contratou o Anderson Não, Martins mesmo. contratou o Marcel também do atacante. Não, então, só contratou o Anderson Martins. Não, então ele não contratou ninguém, né? Ah, Anderson. Ah, é verdade. Contratou. Anderson Porque Martins. entre Anderson Martins e Wallace, eu prefiro o Anderson Eu não Martins, prefiro. Eu sempre. prefiro nenhum. Eu prefiro o Eu prefiro o caçapa. Paulo André. Mas Eu aí. prefiro o Paulo André. Não, mas o Paulo André seria titular. O Wallace vai ser reserva. Mas aí você sabe que na Não, reserva com tem certeza. Castan, que é o que eu considero o melhor zagueiro reserva do Quem? Corinthians. Aí depois o Thiago Castan. Heleno. Tem o Leandro Castan E também, depois é tem o. isso. Então, tem o Thiago Heleno. Esse é o problema. É ter Thiago Heleno. Super Thiago Heleno é craque. muito craque. O problema Ele é é o muito Thiago craque. Heleno. O Muito. Corinthians tá tentando trazer o Anderson Polga do Sporting. É Tá. O Adilson verdade. Batista. Tá quase certo, O né? Adilson Batista ainda deve pedir o Thiago Heleno pro Santos. Só falta assinar, né? Nessa Não, o época. Adilson falou que não vai pedir mais nenhum zagueiro. Vai não, é. Tá E certo. o Thiago Heleno tem contrato Oh. até 2012 com o Nossa, Corinthians. Moura. Tá ferrado. Quê? Tá ferrado, hein? Thiago Heleno Ah, até 2012? mas tem time B pra quê? Hã? Tem certeza Tem que ele vai time pro B time pra quê? B? O seu técnico é o Tite. Não. Não, ele vai ser titular, pô. Agora que tem só o Willian se É. aposentou, quem tem é Não. ele, velho. É Paulo André, Paulo André. Mas então, o Isso Anderson que dá ter um Polga. presidente bêbado. O Anderson Polga, puta, é foda porque teria que pagar, o Corinthians ia pagar 2 milhões e 300 pelo Anderson Polga para um zagueiro de 32 anos. É muita coisa, 2 milhões e 300. Corinthians pagou 5 milhões pelo Souza. O que você está querendo? Sim, e puta, é foda. Com menos de 1 milhão, o Corinthians contrataria em definitivo o Herrera. E Cara, aí por 1 pagou milhão e 5 pouco. no Souza. É 5 no isso que Souza. dá ter um presidente bêbado. Não, presidente bêbado. Nossa! Polêmico, hein? Presidente, isso é Polêmica! polêmico. Presidente bêbado é de outro clube da capital. Não, os dois são bêbados pra caramba. Os dois são bêbados. Do Santos é um lunático. Nossa, é E o do verdade. Palmeiras. E o do Palmeiras é um quase morto. Só isso. E da Portuguesa eu nunca vi a cara. Mas Quer dizer, deve estar não, com algum segurança armado. não, mas é que tá, tem eleição amanhã na Portuguesa. Vai parar o Brasil, hein, galera? Da A gente vai Lupa ter que fazer um e novo. A gente vai ter que outro. fazer um novo podcast para discutir isso aí. Ah, então, galera, vamos seguir aí. Tem outro. Ah, ó, peraí, tem uma boa. Quer dizer, Ah. duas boas, duas quentinhas. Eu Um, também. Ricardo Oliveira. É isso que eu ia falar. São Paulo e Tem Santos. conflitos no São Paulo. Um diretor disse que o Ricardo Oliveira renova, vai ser comprado pelo São Paulo. O outro diz que o São Paulo não segura e não vai para o Santos, ele vai voltar para o Oriente Médio. Sarábia. A segunda quentinha é: dizem que Diego Cavalieri chega no máximo semana que vem aqui no Brasil, Ó. com um contrato rescindido com o Cesena e tá pendendo mais pro Fluminense. Polêmica, hein? Olha, Muricy, você Polêmica, amigo. conseguiu, Essa é Muricy. polêmica. Muricy Hoje no conseguiu, hein? bate-bola, o Abel falou que o Ricardo Oliveira prometeu que ia estar lá em junho e veio para São Paulo. Prometeu que ia estar lá em janeiro e está negociando para ficar no São Paulo. Acho que desse mimimi todo, eu acho que o Abel também não quer mais o Ricardo Oliveira, não. Mimimi. Será? Mimimi, nossa senhora, é o que eu tenho que ouvir no podcast. E o Mas então, Thiago o que eu Neves ouvi. também, né? Que tem proposta de um monte de clube, inclusive São Paulo. É o Thiago Neves. Thiago Neves, eu acho O que ele Thiago Neves é vem. Fla-Flu. É, o Thiago Neves, eu acho que ele vem pro Thiago Neves, ele vai Fluminense. acabar ficando pro Rio. Eu acho que ele vai ficar Eu acho com o que ele vai Inter. pro Então, Fluminense. mas ele vai pro Tem um Rio, aí ele Alex também, fica. ex-Inter. que vai pro São Paulo, recebeu proposta. Não, esse Alex é o ex-Palmeiras. É o ex-Cruzeiro. É. Alex Cabeção, Alex Sotan. Que fez aquele golaço. No Rogério Ceni. Nem lembro. Nem lembro, amigo. Nem lembro. Dá um calafrio só de lembrar daquele gol. Dois gols, assim, que acho que eu não vou esquecer nunca. Três gols que eu não vou esquecer nunca. Esse. Aquele gol do Vitória, o que o Marcos errou no chute. E um que o Elton do Corinthians fez no Ronaldo. Ronaldo hoje, Rede TV, Ronaldo Giovanelli. Que tipo, o Ronaldo começou a sair. Foi um paulista, muito zoado, velho. Acho que mas era que, não, Corinthians Atlético Sorocaba. O que eu ia falar era. Esqueci. Ah, o Thiago Neves. O Thiago Neves vai tipo, ser emprestado por 6 meses e daqui a pouco ele volta lá pra onde ele tá. É, ele sempre faz assim. Isso. Ele é emprestado 6 meses, daí ele vira destaque e retorna ao bom futebol e depois vaza. Pra perder o futebol assim, lá, né? Exatamente. O Leonardo Bertozzi deixa uma coisa engraçada hoje, que tipo, torcedor é igual coração de mãe, né? O ídolo que mesmo que saia pela porta de trás, ele sempre volta bem no clube. Exatamente. Ô galera, eu não entendo essa. Ô galera, esse papo que saiu hoje aí, que o dirigente do Chelsea estão aí no Brasil e estão querendo levar o Neymar de qualquer custo, no máximo pro meio da temporada que vem. Meio da temporada que vem, Wagner... nesse, aqui no Brasil, né? Começo da temporada o Wagner que vem Ribeiro, na Inglaterra. O Wagner Ribeiro disse que ele tá tipo, fugindo do frio. Foi a desculpa mais esfarrapada que ia correr. Mas... A multa do Neymar é de 45 milhões, é isso? O Lauer tá bancando, né? O Lauer tá bancando o Neymar até o final do ano. Ver. Eu acho que o Neymar fica até 2012. Começou 2012, eu acho que ele rapa fora daqui. Eu também acho. Ele vai pra Chelsea, pra onde ele quiser. Eu acho que o Neymar... Esse ano... Isso se nesse ano aqui agora, 2011, ele já não baixar o nível e perder o bom futebol e aí acaba forçando uma saída assim, tipo o Robinho... Ou fazer greve outro... igual o Robinho. Querendo ou não... É igual o empresário do Neymar disse. O empresário do Neymar falou que ele não sai antes das Olimpíadas de 2012. É, ele disse. Até lá o moleque já tá aposentado. Querendo ou não, o Neymar tem mais consciência do que o Robinho. É difícil falar isso, mas é verdade. Ele tem um pouquinho que o Robinho não tem mais de consciência do que o Robinho. É, tem um exemplo, né, do próprio Robinho, que fez um monte de fez um monte de cagada na carreira. Pensou em falar, né? Entendi. Então, galera. Enfim. Eu acho que. Temos também. Acho que vai lá, fala aí, Pedro. Não, pode falar. Fala aí. Eu ia ficar só gaguejando. Não, aqui. Eu ia seguir o assunto. Ah, então. Segue. Pode seguir. Especularam-se também hoje a saída do grande goleiro Bobadilha, que chegou no Corinthians, não fez nenhuma partida. Foi reserva do Júlio César e está de malas prontas pro Júnior Barranquilla. Não é para Atlético Nacional? Oi? Não é para Atlético? O Atlético Nacional. Não, mas pelo que eu vi aqui, está Júnior Barranquilla. Não, ele queria ir pro Barranquilla. Nossa, ele queria voltar pro Barranquilla, na verdade. Ele queria voltar pro Barranquilla, mas ele tem proposta do Atlético. Então... E vai sair porque ele deu uma entrevista para um jornal colombiano dizendo que o Andrés falou que libera ele de boa. Então... Não lembro de ouvir e não consegui falar com o Bobadilha. Eu vi um boato de que ele encerraria a carreira, velho, por conta de uma lesão. O que seria uma pena, porque é um grande goleiro. Se pá que foi no blog do Perrone. Ah, isso aí tem tudo no blog do Perrone. O cara especula até do cara da comida que a mãe do Neymar compra pro cachorro. Vai falando aí que eu já vejo aqui. Então, hoje especulou-se também o nome do lateral direito, Jonathan, do Cruzeiro, no do Santos. Cruzeiro? E aí? Será? É uma boa, né? Porque não dá pra ficar jogando com o Pará. O Pará, pelo não, e amor também Deus. O Jonathan caiu muito de produção no Cruzeiro essa temporada. Muito, mas caiu muito. O Jonathan, na temporada 2009, foi um dos craques do Brasil. É, é verdade. Jogou muito, jogou. Agora não joga mais nada. Não, até que, tipo, primeiro... Não. Na parte que o Cruzeiro reagiu no campeonato, até dá pra dizer que ele... Não, ele não fez... foi no blog do Perroni, tá? Desculpa. Tá, tudo bem, não interessa. Mas é, acho que o Jonathan Santos. O Santos seria uma boa. Pro Cruzeiro, não sei. Quem seria o reserva do Rômulo, Jonathan no Cruzeiro? ex-lateral do Santo André. Então, eles iam ter que contratar, né? Porque o Rômulo de Santo André É, faz também tem favor. o nome do Patrick, que disputou o lateral, disputou o Campeonato Brasileiro pelo Avaí em 2010. Ele é jogador do Benfica, né? Especulou-se o Caraca. nome do Patrick em vários. Também tem o Pablo. O Pablo do que vem da Não, esse base do cara daí deve Cruzeiro. ser dispensado. Teve muito. Fica na É, base, fica fica na na base. base, Não fica tem ali. problema. É, vai jogar a Copa São É. Paulo, Não, amigo. acho que ele nem veio da base, acho que ele veio do time do interior de São Paulo. Credo. E o Leandro Guerreiro do Botafogo sendo especulado no Palmeiras e também Se no merecem. Cruzeiro. Se merecem. É, uma Leandro em uma Guerreiro e troca, Palmeiras. né? O Leandro Guerreiro pode ser trocado pelo Fabrício, que eles estão Nossa, especulando. péssimo negócio pro Cruzeiro. Incrível. Péssima péssima troca. Horrível, a pior da história, se Nossa. for. Não que o Leandro Guerreiro seja muito Ele é um ruim, cara. Ele é mas um é que o cara que Fabrício é fica muito jogando bom muito em pro comparação ao time. Leandro Guerreiro. O Leandro Guerreiro é um cara que joga pro time, né? Mas imagine só, Leandro Guerreiro e Edinho jogando juntos no Palmeiras. Que delícia Que de ver. delícia. Meu, Ah, peraí, É o típico antifutebol, velho. O Leandro Guerreiro, ele joga pelo time. Joga pelo Fabrício. Fabrício Pra ver o time afundar. do Palmeiras? Eu não falei que ele joga pelo Hã? time, eu falei que ele joga pro É o time. Fabrício Leandro com quem a troca? Fabrício do? Cruzeiro. Cruzeiro. Ah, não, ufa. Nossa, ainda bem, ainda bem. Você achou que era o Por um quê? momento. Não, porque depois o Fagner falou do Edinho, aí eu pensei no Fabrício do Palmeiras. Nossa, Não, é porque também seria. Aí seria ruim pro eu disse que Botafogo. o Leandro Guerreiro tá sendo especulado Não, não, também no não. Palmeiras. Eu acho o Fabrício o melhor zagueiro do Palmeiras. Até porque não dá pra comparar Quer dizer, Danilo e. até porque o Fabrício é do Flamengo, né? Mas tudo Mas, bem. tipo, Esse Edinho. rolo aí, eu acompanhei um pouco esse rolo, ele veio de graça, não foi? Pro Palmeiras? Eu acho que sim. Eu não Eu também não acompanhei. acompanhei, mas eu acho que sim. Parece que eu já ouvi uma coisa a Eu respeito. não acompanhei, mas no capítulo de hoje de Passione, aí eu acompanhei. O que aconteceu? Eu não assisti ainda. Nossa senhora! Sabia que alguém ia se entregar. Muito noveleiro esse cara aí, velho. Então, hoje também especulou-se o nome de Borges, atacante do Grêmio, no Fluminense. Nossa, vai É, ser reserva do Washington de novo, velho? ele e o Muricy de novo? Eles não se bicam muito, Então né? Sei lá preparem se essa, vai. Rafael Coelho quase fechado com o Atlético Paranaense. É, Nossa senhora. Rafael Coelho. Podia ter ficado no Legal, hein? Figueirense que era melhor. É Aí, Moura, verdade. Jobson também muito perto do Atlético. Não, o Dorival quer que o Dorival Jobson quer o assine no Jobson, Atlético. isso. É, declarou hoje na Arena Sport TV. Ó. É, aquele negócio do cara do News é verdade. Ele, Davi Ramírez do Godoy Cruz e o Damian Dias do Colón. Os três foram vetados pelo Mauro Silva. O quê? Mauro da Silva, foram vetados pelo Corinthians. E é por aquele E a negócio lá mesmo. especulação? Jogador de DVD, pra não ser o de Federico. E a especulação que rolou aí que o Inter estaria interessado no Thiago Ribeiro? Não, rolou Thiago do Ribeiro Inter só no sai Cerro pro Rolou do Inter Everton. também no Thiago Ribeiro, do Cruzeiro. Thiago Ribeiro só sai pra É, Europa. ele deu uma declaração falando que ele só sai da Europa. E o Kleberson também pode voltar pro Atlético Paranaense. Kleberson não é É contrato de pressão. ninguém. Isso não é reforço em lugar nenhum. É. Nossa. Faz favor. Kleberson parou de jogar em 2003. Agora ele é. Resto de jogador. Ô, galera, e a novela Juan, lateral esquerdo do Flamengo? Tem aí o São Paulo Passa interessado, em qual canal Atlético essa aí? Mineiro interessado Passa no e Viva o essa aí, velho? Botafogo interessado. Ah, se ele vier pro São Paulo. É, ele é. Se vier pro São Paulo é bom porque o São Paulo tá se desmanchando de todos os laterais Todos os esquerdos. laterais esquerdos, não vai sobrar É. ninguém. O São Paulo não vai pagar o salário do Juan, né? Que já é o padrão. Vai abaixar um pouco. Já o Galo tem a proposta melhor. O galo tá Peraí, gastando dinheiro você com tá ninguém. sabendo Negócio aí. legal, hein? Eu não tava Tô pensando, não tava sabendo prestando atenção. muito. Quem que é o Tem minhas jogador? fontes. Ah, tá. Quem que é o Diago de jogador? Diário. Diário do Rio Doce. Hein, caralho, quem que é o O jogador? Luan. Juan. Ah, tá. O Atlético Mineiro não tinha nem Juan. dinheiro pra contratar o Danilinho de volta e vai contratar o Juan. Mas sabe Atlético quanto o Mineiro não Danilinho pediu? paga O Danilinho pediu salário 4 no. milhões pra voltar pro Brasil. 4 Merece milhões de mais que o Juan. reais. 4 milhões de reais. Eu Isso não não é sei se é 4 nada. milhões de reais, se é 4 milhões de A gente dólares. pagou, 5 milhões do Mas que Souza. bom. 5 milhões. A gente Só o pagou que o 5 milhões Atlético do gastou em Souza. 2010, dá pra comprar dois Danilinhos. O Atlético contratou o Hever e ninguém sabe até hoje quanto o Eu Atlético também não pagou. sei, não. Eu também nem sei se o Hever continua sendo do Volso, continua, tá emprestado. Não sei se ele é Não, ele 100% foi do Atlético. comprado. Ele é 100% do Atlético? Não, ele não é Não. 100% do Atlético. Ele é de qualquer Jogador. pessoa, menos do Atlético. Ele joga no Jogador Atlético. hoje. Jogador hoje é 25% dele, 37,3% Essa do parada de que os empresário dirigentes 1, do Santos venderam parte do Neymar. 23,4% da empresa 2, 5% da Tá mãe, bom, tá bom, tá bom. E 1% é do clube, CPI. essa parada que os dirigentes, o Santos vendeu parte, acho que 5% do Neymar para os dirigentes, é isso? É, vendeu para uma empresa, não foi isso? Não, eu fiquei sabendo que É, venderam para dirigentes do próprio clube. é uma empresa que eles montaram para arrecadar dinheiro para o Santos. E esses caras, em 9 meses, já conseguiram 27 milhões. Que isso? Tá Aí bom. eles compraram 5% do Neymar para o dinheiro voltar para o Santos, para o Santos conseguir contratar o Elano. E conseguiu. Avá. Isso é uma máfia, hein, galera? Isso é uma máfia. Esse manja. Bom, galera, então vamos nos despedir. Peraí, rapidinho, só pra finalizar. Taça Brasil e Robertão brasileiro. O que vocês acham? Lixo, lixo, Piada. CBF lixo, Absurdo. CBF Absurdo. lixo, CBF Beleza. lixo, A gente já entendeu. CBF lixo. Por quê? Só porque agora vocês não serão lembrados como os primeiros campeões do Brasileirão? Não, não, o CBF é um lixo. Não, eu acho assim, que se vai unificar, unifica também. Sul-Americana, Mercosul e Isso é verdade. Comebol. Não, mas o já tem Eu planos. achei que o Ricardo Teixeira era atleticano. Já tem planos pra unificação da Mercosul, da Sul-Americana e da Conmebol. Ah. E deixa eu perguntar pra vocês, a antiga Libertadores, qual é o nome da antiga Libertadores? Ah, Libertadores. beleza. Não, eu jurava que a Mercosul. E Jurava que a agora, não, é que Mercosul era. agora é Copa Santander Libertadores. Antes era Copa Libertadores Ah, muito América. legal. Eu Não, jurava que é Copa Toyota Libertadores. Agora, de uns 2 anos pra cá, que é Copa é. Santander. Muito obrigado. É, depois de 2005, acho, 2006. Isso. E é porque eu jurava que a Copa Mercosul era a antiga Libertadores. Tá sabendo legal, hein? Obrigado. Tá E manjando do essa parada bagulho, hein? do Zé Eduardo também, galera. Só pra fechar, o Zé Eduardo viajou aí pra Itália. Tirar a cidadania italiana. E aí? Eu acho que ele tem todo o direito de fazer a viagem da vida dele, né? Realmente. Mas eu. O menino tá de Ah, não, o cara tá. Beleza, o cara tá já fazendo pé de meia dele, né? Se férias. É. ele for pra lá, ele não vai ser extracomunitário. Então. Tá certo Eu ele. também acho que ele fica até o final do ano. Até o meio do ano ele fica, Até meio entendeu? do ano ele fica. Jogador ruim sempre sai antes. Bom, então vambora, galera. Vamos nos despedir, porque o tempo o programa já tá ficando longo. Fala aí. Um abraço! Que isso? Parecia o Pato Donald, Ô, velho. Mura, faz o tchau-tchau do cara lá. Tchau, tchau! Bom, fala aí, galera. Despede aí. Tchau aí, galera, pra vocês. Um abraço, obrigado por ouvir. E um abraço pro Paulo Ricardo, que fez a música do Big Brother. Vai lá, ah, não, Fagner. Eu Vai lá, Fagner. concordo com o Pedro. Que besta. Vai, Moura. Eu acho que eu tenho que ler o que aconteceu em Passione Vai, hoje, porque Pedro. eu também não assisti. Até mais, até a próxima. Bom, então, galera. Até mais pra vocês. Valeu por ter ouvido a gente aí. Mano, Mano. a foto da Diana grávida, eu não Nossa. vi. Me dá Nossa. imagens. Boa noite, boa sorte. Bom, então boa noite para vocês e até mais. Tchau, Falou, gente. galera.